chegar. Se uma coisa não te deixa mais, também como está. Sempre tão perto de alguém. Eu fui devido tudo aquilo que eu planejei. E o que é meu por direito pelo tempo que eu esperei. Eu não vou deixar passar. Eu quero, espero, eu vim aqui pra te tocar.